tá pra chuva, o tempo fecha, as horas que não passam. O clima não é dos bons, aperto o passo, gotas no asfalto. Luz dos carros passam vagamente, um rosto em minha mente me perturba quase sempre. Pessoas buscam seus abrigos, nem sempre. Grito para todas, são confusas, não entendem. Tudo é real, tudo dói, tudo pode. Queremos tudo agora, pois tememos é a morte. O terror que nos assombra, pesadelo te incomoda. Se a paranoia eu jogo fora, nunca fuja. Cabeça erguida, quem tem fé tem luta. O rap vem do gueto, som das ruas. O salto no escuro, logo à frente, não se sabe o que será. Quem te espera, quem te salvará. A cada passo vai molhando o meu caminho. Vou andando pela rua, assim eu sigo o meu instinto. Na vida como rei, como é, pensei, minha vez talvez. Só que é o que sei, se pagou o que fez. E já vi, comprovei também, erros pisei. Novos passos na estrada iniciei, um som de três frases sim. Como o astro são do gueto, só enxerga quem quer ver. Pelos palcos dessa vida, personagens a sobreviver. Pelas tramas já de Blake, com conflitos dancei. E calado já pensei, só falar o que sei. E não sei o que os outros querem, e sim o que fez. Autoria, seu poder, ser por dor de ninguém. Realidade, suas leis, liberdade talvez. E por todo o equilíbrio tem que se manter. Fogo, água, vento, terra, luta e poder. Um salve guerrilheiro, sua busca o saber. Vida, morte, o duelo se fez, o confronto em frente, tente. O inimigo, o amigo, pedra e vidro, equilibre a mente, tente. Vida, morte, o duelo se fez, o confronto em frente, tente. O inimigo, o amigo, pedra e vidro, equilibre a mente, tente. Um mar de dinheiro, como é bom. Segura agora a bronca, veja se tem o dom. Pensamentos que te contradiz. Neste mundo novo, só um aprendiz. Descontroles pessoais, você sabe como é. Um mar de opções e não se perca na maré. É, se não pensa, se distrai, se perde. E tudo se vai, só baladas, VIP é pouco. As portas estão abertas, repare tudo novo. Por elegância, não vê nada modesto. Só extravagância, confortos domésticos. E sempre jogue no futuro, a gente esquece. Sempre foi na sorte, relaxe, adormece. Esquece, muitos enlouquecem. Ir até o final, enfim, adoecem. Teste, a vida é uma escola. Se não amadurece, repete a mesma história. É o mesmo jogo curioso, indefinido. Nessa busca pelo excesso, são milhões consumidos. Ei, Joe, falta pouco para o show. Olha só quem falta, a responsa acabou. A dignidade e os seus atos, no que gerou, no que falhou. Mas está fraco no que errou. E o que já passou, o quanto que vai pagar, o quanto que vai falhar, o quanto que vai gerar. Emergência, o último suspiro, o único centavo já não paga seu alívio.